Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Um programa, ouvintes, que traz para vocês diariamente, de segunda a sexta-feira, os temas da espiritualidade, do ocultismo e do esoterismo. Sempre sob os auspícios e com o patrocínio dos associados e simpatizantes da loja esotérica virtual, a Levir, transmitindo aqui pela Rádio Esotérica FM, e também, a partir desse momento, estamos transmitindo pela Ustream, com imagens diretamente do nosso estúdio, ouvintes. Vocês podem clicar aí abaixo do nosso playlist, vocês vão encontrar também a nossa transmissão de vídeo. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos abordando temas da, não só da espiritualidade, mas temas que foram sugeridos pela nossa audiência, temas que nos foram enviados aqui por e-mail. E o mais interessante desses temas que nós estamos abordando com vocês, ouvintes, é o tema da alquimia, um tema que me é muito caro, que nós temos estudado durante muito tempo, e no dia de hoje nós vamos concluir aqui o estudo de alguns programas que nós fizemos sobre alquimia com a nossa audiência, levando para vocês, ouvintes, realmente as ideias principais dessa temática. Alquimia, ouvintes, que é uma ciência oculta antiga, que tem as suas origens no continente perdido de Atlântida, que foi renovada com os egípcios, que praticamente sucederam os atlantes dentro desse conhecimento profundo que é a alquimia, ouvintes, e esse conhecimento, esta tradição foi revivida por alquimistas, por ocultistas árabes e depois medievais na Idade Média aqui no Ocidente. Também existe alquimia no Oriente, na Índia, na China, no Tibete, não com a formulação que nós temos aqui no Ocidente, mas há também, caros ouvintes, no Ocidente a esta ciência alquímica. E como nós temos dito, ouvintes, alquimia é um termo que vem da própria palavra Chem, que era como os egípcios se autodenominavam. A terra de Chem, a terra do Egito, a terra negra do Egito, banhada pelas águas do rio Nilo, foi a sede da revivescência desse conhecimento, ouvintes, sobre a transformação. A alquimia é realmente uma ciência de autotransformação, ouvintes, e não se pode ser realmente um espiritualista, não se pode ser um alquimista sem ter conhecimento sobre a ciência da transformação, ouvintes. Então hoje nós vamos falar de um tema muito interessante da alquimia, é mais uma letra do alfabeto alquímico, ouvintes, do ideário alquímico, realmente muito importante e que serve como reflexão para todos aqueles que nos acompanham, pois os temas da alquimia, ouvintes, eles não se restringem apenas aqueles que têm lá os seus caldeirões alquímicos, os seus atanores para fazer a transformação de substâncias químicas. Mas, na verdade, ouvintes, cada um de nós é verdadeiramente um alquimista. Cada um de nós é um ser em evolução que precisa descobrir como, caros ouvintes, transformar o nosso ser. E há um tema, caros ouvintes, muito interessante, aqueles que estão nos assistindo pela o stream vão ter a oportunidade aqui de acompanhar uma imagem que nós vamos mostrar para vocês, que vai ser aqui tema dos nossos comentários. É a temática, caros ouvintes, da morte do rei. Existem inúmeras imagens clássicas da alquimia, ouvintes, que mostram exatamente a figura de um monarca. O monarca, caros ouvintes, que é representado como alguém que sofre transformações, que sofre agressões, nós vamos ver aí. E conhecer, ouvintes, esta letra do alfabeto alquímico é uma chave realmente para o nosso autoconhecimento. Porque o rei, caros ouvintes, na alquimia, ele simboliza esse ego que nós construímos aqui nesse mundo material. Cada um de nós, ouvintes, com esse corpo físico que nós temos aqui na matéria, nós somos realmente os reis. E aquela famosa expressão que se usa quando nós pegamos alguém, né, muito egoísta, alguém que só pensa em si mesmo ou que realmente demonstra certos defeitos, nós sempre dizemos assim, dentro da linguagem popular: parece que aquela pessoa tem o rei na barriga. Da onde que vem essa expressão, caros ouvintes? Porque realmente nós construímos aqui na Terra, ouvintes, um novo eu, uma nova personalidade a cada encarnação, a cada momento que nós encarnamos aqui na Terra, nós criamos uma nova existência. E, ouvintes, esse eu que nós criamos na matéria, ele realmente nos impede de conhecer o nosso verdadeiro eu espiritual. E é por isso, ouvintes, que a alquimia recomenda, ela demonstra através das suas imagens a necessidade, ouvintes, de nós matarmos esse rei, esse monarca, ouvintes. Nós precisamos lidar com ele, precisamos tirar a sua força. Da mesma forma que Madame Blavatsky, no seu maravilhoso livrinho A Voz do Silêncio, ela também nos informa, ouvintes, de que a mente é a assassina do real. E o texto de A Voz do Silêncio recomenda que o discípulo mate a assassina. E aí tem pessoas que já param a leitura por ali mesmo, com este paradoxo, que obviamente é uma linguagem metafórica, ouvintes. Ninguém vai matar nada, ninguém vai destruir, caros ouvintes. Mas como nós temos dito para vocês, espero que isso já tenha se inculcado na mente de vocês, ouvintes, dentro do ideário esotérico ocultista, matar, caros ouvintes, morrer, significa transformar. Então, se a mente, caros ouvintes, se o nosso eu, o nosso ego é o assassino do real, nós precisamos transformá-lo, nós precisamos matá-lo, como diz Madame Blavatsky, para poder alcançar o contato com a nossa dimensão espiritual. E essa imagem, caros ouvintes, da morte do rei, ela pode parecer bastante pitoresca. Aqui aqueles que estão me assistindo pelo stream estão vendo aqui uma das imagens alquímicas medievais. O rei sentado no seu trono, portando uma espada, e atrás deles vários indivíduos, vários súditos, levantando para o alto porretes, estão prestes a dar em cima da cabeça desse rei, ouvintes. E obviamente, quando esta imagem foi desenhada, ainda haviam ouvintes no mundo todo, as monarquias existiam, os governos chamados divinos, caros ouvintes, com a sucessão por parentesco, com reis, príncipes, princesas, rainhas se sucedendo nos cargos. Então aqueles alquimistas, ouvintes, que desenharam esta figura corriam um grande risco de serem mal interpretados. Mas o que eles queriam, na verdade, aqui, ouvintes, era esconder, né? Verdadeiramente aí está o ocultismo, porque eles guardavam, caros ouvintes, com esta imagem pitoresca, um conhecimento mais profundo. Um conhecimento que é simbolizado, ouvintes, pela natureza interna do ser humano. Nós estamos vendo aí, aqui aqueles que estão me acompanhando pela o stream, uma outra imagem clássica da alquimia, que é exatamente a origem desse termo estar com o rei na barriga. Porque o indivíduo, ouvintes, que vai fazer aquela viagem interna que nós comentamos aqui ontem, quando nós falávamos do vitriol, que recomenda ao esoterista, ao ocultista, visita o interior da terra e retificando-te encontrará a pedra oculta. Então, de certa forma, o alquimista, ouvintes, ele é alguém que está grávido, né, da sua natureza oculta, da sua natureza interior. Então nós vemos aí a figura do alquimista sendo cozido, por assim dizer, ouvintes, pelas energias solares e lunares que sopram as suas essências. E nós já passamos aqui por essas letras do alfabeto alquímico. As energias solares são as energias da consciência, são as energias daquilo que nós sabemos, que nós conhecemos, da nossa memória. As energias lunares são as energias que vêm do nosso inconsciente, que não passa pelo aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós conhecemos, mas sim passa por dentro do nosso ser, pela nossa energia, pelo nosso corpo, pelos nossos músculos, e transmite, comunica diretamente aqui ao nosso corpo a coisas que acontecem lá em cima na natureza divina. Então esse padecer do alquimista, ouvintes, e aqui na imagem parece que ele está realmente grávido de alguma coisa, e há inclusive um corvo pousado sobre a barriga inchada do alquimista. Ele está tentando, ouvintes, botar para fora alguma coisa. É a morte, caros ouvintes, do ego, é a morte do rei, e sobre a barriga do alquimista está um corvo pousado. Esse que é um outro símbolo muito presente na iconografia alquímica. O corvo representa exatamente a mente concreta, a mente que prende, a mente que mata a realidade, ouvintes. Então o alquimista tem que passar por esse processo, caros ouvintes, por essa gravidez, por assim dizer, e conseguir então uma transformação. Ele vai fazer esse processo se interiorizando. Quer dizer, a interiorização, ela é realmente um processo inescapável. Ninguém vai atingir, caros ouvintes, nenhum tipo de desenvolvimento esotérico, oculto, né? Estamos vendo aí uma outra imagem, o alquimista dentro da terra, assim como aquela imagem que nós passamos ontem aqui da montanha dos filósofos. Agora nós temos um filósofo dentro da terra, acompanhado lá pelo corvo. ele está justamente meditando, está contemplando e está, ouvintes, tirando a energia dessa natureza que nos prende. Porque tudo que nos prende, caros ouvintes, é porque nós botamos a energia divina nessas coisas. Quando nós desejamos, nós transferimos energia divina através da nossa vontade, do nosso desejo, para os objetos. E aí nós ficamos presos a eles. Quando nós queremos, desejamos algumas coisas, nós ficamos presos a esses desejos. E a nossa mente também, ouvintes, ela é uma instância do nosso ser que nos prende. Nós temos que estar conscientes disso. Ou seja, de que a nossa mente, ela também consome a energia divina. Se não existisse, caros ouvintes, a energia divina, a nossa mente não funcionaria. Porque a mente é fundamentalmente um espelho. Ela faz um espelhamento, caros ouvintes, tanto das energias superiores quanto das energias inferiores. Estamos vendo aqui uma outra imagem clássica da alquimia, que é o leão, caros ouvintes. O leão também representa muito dessa nossa natureza mortal, dessa nossa natureza presa aqui na matéria. Porque o leão, caros ouvintes, dentro do simbolismo teriomórfico, o teriomorfismo é a representação de certas energias, de certas forças da natureza na figura de animais. Então o leão, caros ouvintes, por ser um animal extremamente viril, um animal que é capaz de perseguir e matar presas muito grandes, um animal que tem realmente uma grande capacidade sexual de reprodução. Então os antigos ouvintes viam nesse animal justamente o rei das selvas. Então os alquimistas se apropriaram no simbolismo do leão, caros ouvintes, com a sua juba, né, que lhe dá uma certa majestade. Nós estamos falando exatamente sobre a morte do rei. Nós temos aqui um leão comendo o sol, e embaixo nós temos as águas de um lago aonde estão mergulhadas as energias lunares. A lua está mergulhada nas águas do inconsciente. E esse rei, caros ouvintes, esse leão, ele realmente busca matar a nossa consciência. Porque a cada encarnação nós construímos novos corpos. Nós construímos um novo corpo físico, nós construímos um novo corpo astral, que é o veículo das sensações, dos sentimentos. Construímos um novo corpo mental. E o que que acontece, ouvintes? Nesses novos corpos não existe ainda a predominância da nossa alma. A nossa alma não controla, caros ouvintes, esses corpos. Então, eles são perigosos para a nossa evolução, porque é exatamente essa dificuldade, ouvintes, da nossa alma em controlar os novos corpos que faz com que nós tenhamos a nossa existência aqui totalmente desconectada da nossa espiritualidade. Não existe nada pior do que isso, ouvintes, viver no mundo sem nos recordar da nossa essência, sem nos recordar da nossa natureza primordial, que é realmente espiritual. Então esta imagem, ouvintes, o leão tentando engolir o sol, significa aquele homem, aquele ser tão egoísta que ele acha que é esta vida, caros ouvintes, aqui da matéria, que é a vida principal, que ele só tem uma única vida. Nós estamos cansados de ouvir ouvir por aí, ouvindo essas pessoas dizendo: vamos aproveitar a vida, porque a vida é uma só. E se assim o fosse realmente, ouvintes, ninguém respeitaria lei nenhuma, ninguém respeitaria ética nenhuma, o mundo realmente seria um caos. E é porque, ouvintes, nós reconhecemos realmente que existe uma ordem no mundo, existem leis, existem princípios, e que a nossa vida aqui, ouvintes, ela decorre da nossa vida espiritual. Se nós realmente não estivermos, ouvintes, conscientes disso, nós estaremos profundamente perdidos. Estaremos, obviamente, vivendo experiências do mundo, estaremos lutando pela sobrevivência, estaremos lutando para existir aqui. Nós temos dito para vocês, ouvintes, existir, a palavra existir significa estar fora da essência. Quando nós existimos aqui nesse mundo físico, nós estamos fora do nosso verdadeiro ser. Então, ouvintes, o alquimista precisa realmente matar esse leão. Ele precisa, ouvintes, empreender o bom combate. E esse bom combate, né, que nós, aqueles que estão me acompanhando no vídeo, estão vendo aí mais uma imagem interessantíssima, a imagem do alquimista que está com um livro de sabedoria sobre as suas mãos, e ele está cercado de pombos, caros ouvintes, que possuem arcos com setas apontadas para a sua cabeça. O que significa isso, ouvintes? São os perigos que o alquimista, que o espiritualista enfrenta. A caminhada oculta, caros ouvintes, a caminhada esotérica, ela não é um mundo cor-de-rosa, não é um mundo mágico onde existe só felicidade e cores belas. Na verdade, ouvintes, existem momentos difíceis, existem noites escuras da alma que precisam ser enfrentadas, e os perigos, ouvintes, nos espreitam, e eles estão, na sua maioria, dentro de nós. Existem armadilhas dentro da nossa própria consciência que nós devemos enfrentar. Então, os alquimistas estavam profundamente conscientes disso, ouvintes. Eles tinham realmente consciência de que a evolução do ser humano não é simplesmente esta vida aqui, ela é uma vida maior, e que se nós não tirarmos, ouvintes, em determinados momentos, a energia desta vida aqui da matéria e nos concentrarmos na vida superior, nós realmente jamais descobriremos quem nós realmente somos. Porque aquele que não sabe de onde veio, ouvintes, aquele que não se liga à sua essência, está realmente perdido. Ele não vai conseguir saber quem é e não vai conseguir responder à terceira grande pergunta da alquimia. Para onde? Aliás, é da filosofia essa pergunta, que é: para onde nós vamos? As três grandes perguntas da filosofia: quem somos, da onde viemos e para onde nós vamos? Pois todo verdadeiro filósofo, todo verdadeiro esoterista, ouvintes, ele tem que responder estas três perguntas. E aquele que não empreende, ouvintes, a autodescoberta, ele jamais vai conseguir dar a verdadeira resposta. Mas no nosso segundo bloco, ouvintes, nós vamos levar para vocês aqui outras considerações sobre mais esta letra, caros ouvintes, do alfabeto alquímico. Nós vamos estar aqui falando com vocês justamente desse processo, caros ouvintes, da morte do rei, a morte do leão, a transcendência, ouvintes, do nosso eu, da mente que Blavatsky nos falou em A Voz do Silêncio, a mente que é assassina do real. Mas o tempo vai correndo, ouvintes. Nós temos que fazer aquele intervalinho. Vamos refrescar aqui a nossa garganta. Vamos tomar aqui a nossa famosa Coca-Cola. Aqueles que estão me ouvindo aqui já devem ter ouvido falar muito bem desse refrigerante, que é ótimo para realmente fazer a garganta permanecer molhada aqui, para a gente não engasgar aqui durante esta hora do nosso programa. Enquanto isso, vocês vão ficar aí com o convite da Levir, ouvintes. Vocês que ainda não são associados da loja Esotérica Virtual, vocês podem nos ajudar, ouvintes, participando, se associando com uma pequena semestralidade que nos dão condições aqui para nós mantermos esse trabalho no ar, ouvintes, para que nós possamos continuar levando esse trabalho para vocês. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está falando sobre alquimia. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo para vocês mais algumas letras aqui do alfabeto alquímico, aqui respondendo a requisição do nosso querido ouvinte Júlio César de Luca, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que sugeriu aqui para nós um ótimo tema, que é o tema da alquimia. Realmente nós gostamos muito desta temática e agradecemos a todos que estão nos acompanhando ao vivo pela Esotérica FM e também na seção de áudio da loja Esotérica Virtual. A qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, como esta madrugada fria que fez aqui em São Paulo, aqui chegou a fazer 6 graus na madrugada de hoje. Realmente muito frio, mas a qualquer minuto vocês podem acompanhar os mais de 250 programas, ouvintes, aqui da nossa série Lux Esotérica, que já foram ao ar. E nós estamos aqui tratando dessa temática que nos foi sugerida pela nossa audiência, trazendo, ouvintes, nossas considerações aqui sobre a morte do rei, ou a morte, caros ouvintes, da assassina do real. Nós criamos, ouvintes, a cada encarnação um novo eu, um novo ego. Nós temos aí na tela uma imagem interessantíssima, caros ouvintes, que também pertence à tradição alquímica. É um indivíduo dentro do esqueleto. E aí, caros ouvintes, está uma realidade profunda. Dentro desse sarcófago, caros ouvintes, que é o nosso corpo, habita um ser divino e habita um ser transcendental. Habitam a nossa alma, que é o nosso lado psíquico, a nossa consciência, o nosso eu maior, ouvintes, e habita também uma chispa divina, que obviamente são transcendentais em relação ao corpo. Nós já tivemos aqui a oportunidade de trazer um dos temas fundamentais de a doutrina secreta, que é realmente a doutrina dos mestres da Grande Fraternidade Branca, através da sua emissária no mundo, que foi Helena Petrovna Blavatsky. Ela nos fala da tríplice evolução. Esse nosso eu mortal, caros ouvintes, essa múmia que somos nós aqui, ouvintes, que nós colocamos essas faixas aqui ao redor do nosso corpo, esses panos, exatamente como se nós quiséssemos enfaixar e embelezar essa nossa natureza mortal, ouvintes. Nós temos que enfrentar, ouvintes, esta realidade. Nós aqui na Terra somos seres mortais, nós somos o pó da Terra e a ela nós retornaremos. Se nós confiarmos, ouvintes, e brigarmos, vivermos pelas coisas dessa matéria, nós estaremos juntando tesouros no lugar errado, ouvintes. O verdadeiro tesouro, caros ouvintes, está muito além do corpo, está muito além da matéria. Como nos recomenda as escrituras sagradas, nós temos que juntar tesouros, ouvintes, no céu, ou seja, na nossa consciência. Pois a consciência, caros ouvintes, o conhecimento, a sabedoria, elas não ocupam espaço e elas não precisam ser guardadas no banco, mas elas têm um valor verdadeiramente imortal. Assim como a nossa alma, ouvintes, a nossa alma não perece com a morte do corpo. Então, se nós devemos nos dedicar a alguma coisa, ouvintes, deve ser a nossa alma. Não vamos, ouvintes, ficar exclusivamente preocupados com este corpo material, com esta nossa identidade, ouvintes, que é realmente ilusória. Pois quando nós encontramos um ser humano, ouvintes, e nós perguntamos a ele quem ele é, né? Ele, qualquer pessoa, nos diz o seu nome, e se nós insistimos, ouvintes, nessa pergunta, tentando identificar a pessoa, ela vai nos dizer o seu RG, vai dizer o seu CPF, vai dizer, ouvintes, qual é o time que ela torce, e, ouvintes, a pessoa acaba percebendo que esta identificação, ouvintes, que nós temos com esse corpo, ela é ilusória. Porque o número do RG, ouvintes, o número do CPF, o número das nossas carteiras de identificação, das placas dos nossos carros, os times que nós torcemos, os gostos pessoais que nós temos, eles não são realmente pessoais. Nós emprestamos isso do mundo, nós copiamos outras pessoas, nós guardamos isso dentro de nós e verdadeiramente isso não nos identifica. Quem nós somos, nós ainda vamos descobrir, ouvintes. E para descobrir isso, nós temos que fazer esta viagem, ouvintes. E temos que enfrentar exatamente esta assassina do real, ouvintes, aqui como esta imagem que vocês estão vendo aí, aqueles que estão me acompanhando pela U-Stream. O rei que engole a realidade, que engole os seus filhos, ou como nos disse Blavatsky, a assassina do real. Aquele que não enfrentar, ouvintes, esta suposta materialidade, né, que existe no nosso eu, jamais, ouvintes, vai descobrir realmente o que é verdadeiro. Então, a transformação, ouvintes, do eu, né, a transformação da nossa personalidade começa quando nós começamos a tirar, né, a energia, ouvintes, do rei. Pois do nosso corpo, ouvintes, nós temos que aprender a paralisá-lo, nós temos que aprender a retirar dele coisas divinas que, obviamente, nós não estamos percebendo. Aqui como esta clássica imagem alquímica, ouvintes, de dentro da nossa cabeça sai uma figura feminina, pois a mulher, ouvintes, ela representa dentro dessas tradições a nossa psique, a nossa alma. Então, Jung, nas suas pesquisas, ele descobriu exatamente a realidade do animus e da ânima. Quando um homem sonha, caros ouvintes, com a figura feminina, com uma mulher nos seus sonhos, na verdade ele está tendo um encontro profundo com a sua alma. Quando uma mulher, ouvintes, sonha, e o sonho, ouvintes, é verdadeiramente o estado mais profundo de consciência que a maior parte das pessoas alcança, porque as pessoas ainda não são treinadas na meditação. Então, os momentos de maior relaxamento, de maior interiorização das pessoas, é justamente durante o sono. Então, a mulher que encontra com um homem, ouvinte nos seus sonhos, encontra com o seu ânimos. E tanto o ânimos, caros ouvintes, e a ânima são exatamente a consciência maior do ser humano que nós encontramos naqueles momentos transcendentais. Infelizmente, o homem, caros ouvintes, ele tem pouco contato com a sua realidade interna, justamente por causa disso, porque nós vivemos no mundo para sobreviver e, como nós temos comentado aqui no nosso programa, ouvintes, nós esquecemos que nós viemos aqui não só para sobreviver, mas viemos aqui para viver. E o espiritualista, ouvintes, ele tem que aprender a transcender. Ele tem que ir além, ouvintes, desta realidade que nós estamos aqui. Porque se nós acreditássemos realmente, ouvintes, que nós somos apenas o corpo, se nós fôssemos realmente materialistas, ouvintes, se só importasse a matéria, vocês não estariam me ouvindo aqui, eu não estaria falando, nós estaríamos por aí matando, roubando, usurpando, tomando, ouvintes, os pertences que realmente nós julgamos ser importantes. Nós não somos materialistas, ouvintes, nós não somos ainda verdadeiros também espiritualistas. Nós ainda estamos presos, ouvintes, na sensualidade. Nós somos verdadeiramente sensualistas. Então, nesta outra imagem aqui, ouvintes, nós temos o rei se afogando nas águas. É uma maneira, caros ouvintes, de nós promovermos a morte do rei, do nosso eu criado aqui na matéria. Nós temos que criar, ouvintes, nós temos que inventar maneiras de transcender o nosso eu aqui do cérebro. Dentro do nosso cérebro, nosso sistema nervoso, nós criamos esta identidade ilusória. E as águas, ouvintes, elas representam exatamente a possibilidade do encontro com o inconsciente. Quando, por exemplo, nós estamos sonhando, caros ouvintes, e todos os seres humanos sonham, mesmo que vocês não se lembrem, ouvintes, dos seus sonhos, saibam que vocês, diariamente, mesmo que vocês não se recordem, vocês têm um encontro profundo com as águas do seu inconsciente. Então, se vocês conseguem lembrar dos seus sonhos, deem importância, ouvintes, a esses sonhos, porque eles têm um conteúdo. A alma de vocês quer comunicar alguma coisa por meio dos sonhos que vocês têm. Se nós anotássemos, ouvintes, os nossos sonhos e fôssemos analisando as imagens, as situações diversas e principalmente sonhos que se repetem, ideias desses sonhos que se repetem, nós veríamos claramente que a nossa alma quer comunicar alguma coisa para nós. E ela tem realmente um poder teatral, caros ouvintes, um poder de representação poderosíssimo. É a verdadeira capacidade de imaginação, não no sentido da fantasia, mas no sentido da manipulação que a nossa consciência faz das imagens, ouvintes. Então, nós temos que aprender, ouvintes, cada um de nós tem a sua própria linguagem de símbolos. E então, ouvintes, nós convidamos a todos vocês. Diariamente, ouvintes, nós temos que criar um momento de reflexão. Momentos em que nós vamos mais profundamente e que nós aprendemos, ouvintes, a paralisar exatamente este rei. Se nós, ouvintes, não aprendermos a tratar com o rei, ou seja, com esta nossa personalidade que se acha a dona de tudo e de todos, nós não conseguiremos, ouvintes, jamais progredir dentro da espiritualidade. Então é necessário, ouvintes, diariamente, nem que seja por alguns poucos minutinhos, nós temos, antes de ir para o mundo, caros ouvintes, antes de ir para o serviço, ou então ao meio-dia, quando o sol está a pino, é um momento mágico do dia, ouvintes, porque aparentemente tudo começa a ficar mais silencioso, os ritmos da natureza diminuem, nós sentimos que é um momento de paz, ouvintes, o sol está lá a pino no céu, é um momento muito propício para a interiorização. Também, ouvintes, por volta das 6 horas da tarde ou no momento que o sol está se pondo, é um momento que nós podemos usar para encontrar, ouvintes, com o nosso eu maior. Porque nós aí vencemos, ouvintes, este rei, como esse que nós estamos mostrando aqui na imagem. Agora o alquimista tem que ir mais longe, ouvintes. O alquimista tem que matar o rei. E matar o rei, caros ouvintes, obviamente que é uma tarefa difícil. Porque nós estamos profundamente identificados com o nosso eu. E dificilmente, ouvintes, nós conseguimos tratar com alguma coisa quando nós estamos identificadas com essa coisa. E não existe, ouvintes, nada mais forte dentro da nossa existência aqui do que essa sensação de que nós somos um eu definido, que nós somos uma personalidade. E a maior prova disso, ouvintes, é que nós raramente, ouvintes, conseguimos rir de nós mesmos. Uma das maneiras, caros ouvintes, mais sinceras de tirar a energia do nosso eu é compreender, ouvintes, quão sem sentido muitas vezes é a nossa existência aqui. Porque o riso, caros ouvintes, ele é uma crítica. Só o ser humano, ouvintes, é capaz de rir aqui nesse planeta. E isso é uma das únicas coisas que a nossa humanidade, ouvintes, tem exclusividade. Porque os animais, ouvintes, não riem. Nem lá o chacal ou a hiena só riem só da boca para fora. Nós rimos, ouvintes, até sem dizer nada. E o riso não é simplesmente puxar os músculos do rosto, ouvintes, e cingir a boca para cima. Mas o riso, ouvintes, ele é uma crítica profunda. Então nós só conseguimos, ouvintes, rir daquilo com o qual nós nos desidentificamos. Quando nós somos capazes de nos afastar do objeto do qual nós estamos criticando, nós estamos rindo desse objeto, ouvintes. Então dificilmente nós conseguimos rir quando alguém faz uma brincadeira conosco ou quando nós estamos tão identificados com alguma coisa que se alguém faz uma brincadeira, na verdade nós ficamos chateados, nós ficamos frustrados, ouvintes, porque alguém ri da nossa cara, porque nós achamos que nós somos pessoas importantes, que o nosso eu aqui, ouvintes, tem alguma importância. Porque existem nesse momento, ouvintes, 7 bilhões de eus aqui caminhando, eus humanos caminhando sobre esse planeta. E aí eu pergunto para vocês, que importância, ouvintes, tem um único eu entre 7 bilhões de outros eus, de outros corpos que estão circulando aqui? Se eu ou você, ouvinte, desaparecêssemos do mundo nesse momento, faria alguma diferença? Alguém, ouvintes, tirando os nossos parentes ou algum outro amigo, alguma pessoa próxima, iria realmente sentir a nossa falta? nós fazemos falta, caros ouvintes, para o mundo? E aí, ouvintes, nós vemos que o nosso eu é muito menos importante do que nós imaginamos. Porque quando nós pedimos para defini-lo, quem nós somos, nós apelamos para coisas realmente ilusórias. Nós falamos números, nós falamos coisas com as quais nós nos identificamos. Uns dizem assim: eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu torço pro Grêmio, pro Internacional, pro Cruzeiro, pro Atlético Mineiro, como se a pessoa pudesse realmente criar uma identidade. Outros dizem assim: eu sou dentista, eu sou advogado, eu sou comerciante, e a pessoa procura, ouvintes, criar realmente uma ilusão de importância para si mesmo. Quando, ouvintes, o único lugar, ouvintes, onde nós vamos descobrir realmente a nossa importância é dentro do nosso ser. Então, essa morte do eu, a morte, caros ouvintes, da assassina da realidade, que é a nossa mente, é quando, ouvintes, nós conseguimos, através da meditação, através do êxtase, através da oração, da prática, caros ouvintes, do esvaziamento do nosso eu. A meditação nada mais é, ouvintes, do que um esvaziamento da importância que nós imaginamos que nós temos para as coisas. Porque quando nós criamos um vazio, ouvintes, e no universo realmente não pode haver vazio, o que nós realmente fazemos é criar um espaço para ele ser preenchido com o nosso verdadeiro ser. Então, se vocês conversarem, ouvintes, com pessoas que realmente meditam, com pessoas que oram para valer, que se interiorizam, vocês vão descobrir que essas pessoas encontram nessas práticas, ouvintes, e eu posso dar testemunho para vocês de primeira mão, não existe, ouvintes, coisa que dá mais prazer na vida do que sentar para meditar, esvaziar o seu eu, e com esse esvaziamento, caros ouvintes, com esse deixar da importância desse nosso eu ilusório, esse rei na barriga que nós achamos que nós temos, ouvintes, deixando isso para lá, nós somos invadidos por uma sensação que inicialmente é de medo, um medo do vazio, caros ouvintes, que acontece. Tem pessoas que têm medo até de ficar sozinhas em casa, em certas situações. Se você, ouvinte, tem medo de ficar sozinho na sua casa, tem medo de ficar abandonado pelas pessoas, é porque você está com um rei assim maior do que a casa, hein? Cuidado, hein? Se preocupem aí, porque realmente nós estamos longe, ouvintes, desse objetivo. Porque quando, ouvintes, se esvazia realmente o nosso ser, aí surge a oportunidade de sermos preenchidos pela nossa identidade maior. A voz do silêncio, ouvintes, que Blavatsky nos colocou, ela começa a falar. Nem que seja por alguns segundos, ouvintes, nem que seja por alguns minutos, naqueles minutinhos que a voz do silêncio fala, nós realmente encontramos um renascimento. Aí sim, caros ouvintes, a pessoa passa a saber aquilo que Jesus disse quando ele mencionou: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E disse também Jesus: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. E nascer de novo, ouvintes, é permitir que a nossa alma venha até o ventre aqui do nosso corpo. Não, caros ouvintes, do corpo físico, mas da nossa consciência. É quando nós reencontramos a nossa verdadeira natureza, e aí o ser humano ressurge, caros ouvintes. O ser humano, ele se reconstitui, ele se recria. E, caros ouvintes, para terminar essas considerações, porque obviamente este é um processo muito profundo, é o verdadeiro processo espiritual, ouvintes. O processo espiritual é um processo alquímico, é um processo de transformação da nossa natureza, e realmente sem o esvaziamento do nosso ser, nós não podemos atingi-lo. Nós vamos mencionar aqui para vocês, ouvintes, o que mencionou Krishnamurti, esse grande instrutor da humanidade, que foi veículo do Cristo no século passado. Tem muitas pessoas esperando aí a volta do Cristo, mas o Cristo já voltou, ouvintes, no século passado, e esteve junto com o corpo de Krishnamurti, e ele deixou, ouvintes, uma mensagem muito parecida com as palavras de Jesus, quando o Krishnamurti disse: quando o eu está, o amor não está. Se nós, queridos ouvintes, quisermos um dia reencontrarmos o nosso verdadeiro eu, ouvintes, quando nós quisermos reencontrar com o nosso eu divino, nós devemos amar incondicionalmente, através das muitas formas de amor que existem. E quando nós amamos, ouvintes, o eu desaparece. O rei, caros ouvintes, a mente assassina do real, ela desaparece. Então, ouvintes, recomendamos a vocês: orem bastante, meditem bastante e, principalmente, amem profundamente. Amem com todas as suas forças, assim como Jesus recomendou. Amem a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, e amem o seu próximo como a si mesmo. É a mensagem que o instrutor do mundo deixou há 2000 anos atrás, e no século passado ele reconfirmou a sua mensagem antes. Quando o amor está, o eu não está. Então a morte do eu, ouvintes, pode vir simplesmente com a prática do amor, a prática do esvaziamento do nosso ser. E o tempo urge, caros ouvintes. Todos os dias nós temos que parar aqui o nosso estudo, quando o avançado da hora chega, ouvintes, mas para nossa satisfação estamos aqui a serviço da espiritualidade de todos vocês, ouvintes. Muito obrigado aí pelo prestígio, pela audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo, a você que está me acompanhando agora ao vivo aqui pela Ustream. Muito obrigado também para você pela audiência. Esse programa estará disponível aí nas gravações, lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual, e estará sendo distribuído também em discos no futuro para os associados e simpatizantes da Levira. Mas vamos, ouvintes, convidar a vocês, vamos nos interiorizar, vamos fazer a nossa última, ouvintes, vibração. Convido a todos vocês para que nós, uma vez mais, meditemos, ouvintes, sobre a nossa natureza mais profunda. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos, vamos procurar nos interiorizar e vamos ouvir uma vez mais o batimento cardíaco nos nossos corações. Fechando os nossos olhos, vamos, ouvintes, sintonizar uma vez mais o nosso eu mais profundo, visualizando no centro dos nossos corações a nossa chispa divina, que nos une a Deus e nos une a todos os seres humanos, pois a luz que brilha aqui dentro do nosso coração brilha no coração de todos os seres humanos. Visualizemos essa luz brilhando, ouvintes, se expandindo pelo nosso corpo, interpenetrando todo o nosso ser, Vamos, ouvintes, visualizar essa luz iluminando o nosso corpo, a nossa aura, iluminando o caminho diante de nós, o caminho da evolução que nós pretendemos percorrer. Vamos, ouvintes, procurar, nesse momento solene, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes. Namastê, Om Shanti. Assim seja. Que essas palavras, ouvintes, e essa bênção que nós transmitimos para vocês sigam, ouvintes, para o centro dos vossos corações e façam brilhar ainda mais esta chispa divina que habita dentro de vocês. Sempre, caros ouvintes, lembrem que dentro desta bomba que pulsa sangue aí no peito de vocês, lá dentro, ouvintes, há uma dimensão maior, há uma dimensão espiritual. E que as mentes de todos os nossos ouvintes também sempre estejam buscando a verdade, conhecimento, e sempre expandir a sua cultura e sempre buscando, ouvintes, melhores meios de se espiritualizar, viver uma vida mais harmônica. Nosso programa está a serviço disso, ouvintes. Termina agora mais uma edição do programa Lux Esotérica. Nós nos despedimos de vocês, desejando um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos reencontrá-los nas próximas edições do nosso programa. Vamos deixá-lo com as músicas aqui New Age, as músicas relaxantes, espiritualizantes da Rádio Esotérica FM. E o nosso playlist está aberto aí para vocês participarem. Voltaremos amanhã em outros programas com temas sugeridos pelos nossos ouvintes. Finalmente, nos despedimos com um forte, caros ouvintes, um caloroso, um fraternal abraço. Nos despedimos aqui. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.